você se afastou da igreja e diz que não quer mais voltar. Mas ouça aqui, meu amigo, Jesus te esperando está. Seu coração está triste, com certeza alguém te magoou. Venha depressa, amigo, corra pros pés do Senhor. Venha, enquanto você tem vida. Cristo te ama, com amor te chama, ovelha perdida. Venha, enquanto você tem vida. Cristo te ama, com amor te chama, ovelha perdida. Muitas vezes falastes de Cristo, muitas vezes louvaste ao Senhor. No coral da igreja cantastes, muitas vezes Jesus te usou. Muitas almas aceitaram chorando, através do testemunho seu. Deixa este mundo de trevas, Jesus te chama, vem já, filho meu. Venha, enquanto você tem vida. Cristo te ama, com amor te chama, ovelha perdida. Venha, enquanto você tem vida. Cristo te ama, com amor te chama, ovelha perdida. Venha, enquanto você tem vida. Cristo te ama, com amor te chama, ovelha.